E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 60Hz. E dessa vez eu quero fazer um vídeo rápido aqui falando sobre máscaras. Bom, todo mundo sabe desde o ano passado, que ou deveria saber pelo menos, que é imprescindível o uso de máscaras quando a gente for sair de casa devido à pandemia aí do coronavírus. Mas é imprescindível também saber que tipo de máscara a gente tem que usar. Até mesmo porque agora que os casos estão cada vez maiores, a situação está cada vez mais precária no Brasil. O número de mortes, o número de casos estão aumentando, enquanto o número de UTIs disponíveis está diminuindo. Então é muito importante que a gente tenha responsabilidade de saber o que a gente está fazendo quando a gente sai de casa, beleza? Então, para começar, a gente tem que lembrar que para sair de casa, só em casos bem necessários, se você não tiver outro jeito de fazer aquilo, seja fazer uma compra no supermercado, que é uma coisa essencial, se você estiver trabalhando e não tiver outra forma de você trabalhar de casa, né? Então é importante você sair só se realmente necessário. E se você for sair, o que que você vai levar consigo? Que tipo de máscara que você vai levar? Bom, todas as informações que eu vou falar aqui, ou pelo menos as principais delas, foram retiradas do perfil Qual Máscara, que é um perfil no Instagram e no Twitter de divulgação científica falando sobre os tipos de máscara e os tipos de prevenção e tipos de atitudes de higiene que você tem que ter para evitar a propagação do coronavírus. Então, eu recomendo muito que vocês sigam, eu vou deixar linkado aqui na descrição os perfis do Instagram e do Twitter desse perfil de divulgação científica, que é feito por dois pesquisadores, e eles falam de uma maneira muito cientificamente embasada, muito clara, muito didática e de uma forma muito responsável, então é imprescindível que você siga eles. Bom, acho que desde o início da pandemia a gente tem focado em dois tipos de máscara. São elas as máscaras cirúrgicas, geralmente aquelas usadas pelos profissionais de saúde, né? Ou as caseiras de tecido, tipo essa aqui. Bom, essas são, obviamente, máscaras muito acessíveis, hoje em dia já muito propagadas desde o ano passado, né? Então elas são bem pertinentes, relativamente confortáveis, e elas já ajudam imensamente no combate à pandemia. Então é imprescindível que você as use, principalmente se elas tiverem pelo menos três camadas, né? Quanto mais camadas, mais protegido você está, e o imprescindível é que seja pelo menos três delas. Com a piora dos casos, né? Acontece que essas máscaras elas já começam a não ser tão suficientes, ou melhor, elas poderiam ser mais eficientes, principalmente se estiverem em locais fechados. Se você for sair, não estiver num lugar aberto, com a distância de no mínimo 2 metros das outras pessoas, você pode usar relativamente tranquilo. Se você for fazer uma corrida ao ar livre, pode usar uma dessas duas, mas use. Mas pode ser uma dessas duas, desde que seja, obviamente, num lugar aberto e com uma certa distância das outras pessoas. Mas acontece que, se você for para um lugar fechado, agora as coisas começam a piorar, porque você vai estar no lugar onde as partículas vão estar suspensas e não vai ter circulação de ar, então a probabilidade de você contribuir à infecção das outras pessoas, se você for um assintomático, ou de você pegar a doença também, elas aumentam significativamente. Por isso é importante que você comece a pensar em usar uma máscara do tipo N95 ou PFF2, que são essas daqui. Aqui eu tenho dois modelos que eu comprei. Essa daqui é da Delta Plus, que eu comprei no site da Leroy Merlin. Mais uma vez eu vou deixar o link na descrição. E essa aqui é da 3M, que eu comprei no site da Shopee. Eu vou deixar o link na descrição também, se eles ainda tiverem estoque. Eu acho que deve ter. Muita gente fala que as máscaras PFF2 não são muito acessíveis, mas isso geralmente porque eles se referem ao modelo Aura da 3M, que ele é um pouco mais sofisticado. E realmente ela custa um pouco mais, cerca de R$ 20, se eu não me engano. Mas essas daqui são muito mais acessíveis e muito mais fáceis de encontrar. A da 3M foi R$ 5,50 e a da Delta Plus foi R$ 3,20, se eu não me engano. Então é muito fácil sim de encontrar esses tipos de máscara. Você pode ir também na loja física da Leroy Merlin ou outras lojas de construção, que é bem fácil de achar, justamente porque essas máscaras foram feitas para profissionais de construção poderem trabalhar mesmo com partículas suspensas no ar e que podem ser tóxicas, né? Qual que é a grande questão dessas máscaras? Elas são certificadas pelo Inmetro e permitem uma vedação muito maior na face, de modo a filtrar 95% das partículas. Elas, portanto, são muito pertinentes para você sair de casa e se prevenir a pegar coronavírus, porque justamente ela tem essa capacidade de filtrar e de vedar no seu rosto, de modo que as partículas pequenas, que é o caso do coronavírus, não cheguem até a sua boca ou seu nariz. Portanto, é muito importante que ao colocá-la, elas estejam bem vedadas no seu rosto. É possível que você também chegue a comprar uma, ou pelo menos ver à venda, uma máscara tipo essa aqui, que é KN95. Essa daqui foi comprada no AliExpress, então veio lá da China. A grande questão, mais uma vez, segundo o perfil Qual Máscara, segue lá, essas máscaras KN95, elas não são tão confiáveis. Por quê? Porque você não sabe se a certificação delas procede, né? Se elas têm um selo de certificação, como essas daqui têm do Inmetro. O modelo KN95 é o padrão de certificação desse tipo de máscara lá na China. Só que você não tem como saber se essas máscaras foram certificadas pelo padrão ou pela agência certificadora da China, né? Ou se há alguma coisa falsificada. Por isso, é muito importante você se manter atento a essas máscaras, de preferência para os modelos PFF2, que elas têm a certificação do Inmetro, então verifique se elas têm mesmo a certificação do Inmetro, porque é isso que dá o aval para essas máscaras de fato filtrarem 95% das partículas como elas se vendem. Quando a gente fala N95, sem o K, esse é o um modelo padronizado americano, mas que cumpre mais ou menos os mesmos requisitos da PFF2, então o modelo de certificação é praticamente o mesmo. Por isso, quando a gente fala PFF2 ou N95, a gente está falando mais ou menos a mesma coisa. Mas é sempre imprescindível que você verifique a regulação daquela marca e se ela tem o aval da agência certificadora, no nosso caso aqui do Inmetro. E eu recomendo muito que você compre essas máscaras, principalmente se você está saindo encontrando pessoas, quer você esteja num trabalho, que você não possa trabalhar de casa, né, num lugar fechado e tudo mais. Ou sempre que você for no supermercado, numa farmácia, use sempre a PFF2, porque ela vai manter você e as outras pessoas mais seguras. Então, é claro que nem toda a população vai poder usar a PFF2 porque não tem condições nem de comprar uma máscara dessas, apesar de, como eu falei, elas têm modelos mais baratos, chega de cerca de R$ 3 ou R$ 5. E mais ainda por isso que é mais importante que você que tem condições de comprar, compre. Não só porque você vai estar salvando a sua vida, como a dos seus familiares, de pessoas desconhecidas que não têm condição de comprar essa máscara. Então, informe-se, segue lá o perfil do Qual Máscara, porque eles têm um monte de posts falando não só sobre máscaras, sobre como armazenar as máscaras, mas também sobre outras medidas de segurança. Outra coisa que eu não falei é, essas máscaras podem ser reutilizadas, é só que elas não podem ser lavadas nem passar álcool nelas. O importante é que depois que você utilizá-las, você deixe elas em algum canto, pode ser pendurado no varal, onde elas fiquem lá por pelo menos 3 dias, que é o tempo onde o vírus se desintegra. Então, não lave suas máscaras, não passe álcool nelas, apenas deixe elas lá quietinhas, esperando os 3 dias se passarem. Até por isso é recomendável também que, se você for comprar, compre pelo menos 3, porque aí dá um por dia. Mas compre mais um pouco, se você tiver condições, porque aí você tem a segurança de você, se você precisar usar mais de duas no mesmo dia, você está assegurado. Então, lembre-se disso. E como eu falei, vá atrás de informação, segue o perfil do Qual Máscara, mantenha-se atento às notícias de novas, de padrões de vacinação, caso a sua cidade esteja vacinando as pessoas da faixa etária da sua família. E, se possível, fique em casa, não encontre as pessoas, porque estamos num momento muito crítico, muito importante que você contribua para manter essa pandemia um pouco mais sob controle, para que a gente possa estar um pouco mais livres, de preferência o mais rápido possível, quando essa vacina chegar. Beleza? Então, valeu, galera. Valeu por prestar atenção até aqui, por ficar aqui comigo. Deixa o like aí embaixo, segue aí o canal, compartilha o vídeo para quem quiser, para quem precisar saber dessas informações. E eu vejo você na próxima. Valeu!